samba, tamba, rap, clube. Mais uma vez no ar. Apesar dos contratempos, viva hoje, amanhã nunca chegou. Tudo na vida é momento, vejo pro vento, já levou. Apesar dos contratempos, viva hoje, amanhã nunca chegou. Tudo na vida é momento, vejo pro vento, já levou. Apesar dos contratempos rotineiros, vejo brilho nos olhos dos verdadeiros guerreiros. Sem medo de crescer lentamente, só com medo de ficar parado, vivendo de fato presente, curando os erros do passado. Pois as flores de amanhã são as sementes de agora. Vejo o brilho dessa manhã, sacode a poeira, vambora. É, porque existe o mundo inteiro lá fora, mas natureza chora. E antes de tentar mudar o mundo, dê uma volta na sua casa. Alegria vem uma por uma, de 10 em 10 vem essa desgraça, mas tudo bem. Às vezes tento ser mais otimista, e nos porém acabo sempre realista. Em vista que eu não posso me iludir, quanto mais lá em cima tá mais fácil pra cair, me equilibro, peço calma, ninguém me ouve, nada para. Vejo que o mundo é frio e sem alma, haja hoje para tanto ontem. Ignoro os falsos, deixo que se confrontem. Vejo o que posso fazer pelas merda que fiz. O amanhã nunca chega, mas já desejo feliz. Fica na cicatriz, cada situação, sempre mantendo a raiz nesse eterno tufão. Ah, filha da pipa. Apesar dos contratempos, viva hoje, amanhã nunca chegou. Corre, corre da vida, vamos olhar pro passado. O que acontece hoje em dia já me deixa bolado. Nego tirando barato, achando que tá bom. A natureza já reclama, vamos prestar atenção. Vamos viver que emoção, se se esquecer da razão. Tudo de errado já feito, não vai ficar em vão. Eu só tento ser franco, porque nada passa em branco. Tudo feito até aqui, nós que vamos pagando. Nossos filhos lá na frente é que vão sentir a falta de consciência dos que habitam aqui. É lixo, tóxico, poluição, falta de saneamento. Quando a gente entender, já se foi o tempo, mas ainda há tempo. Como o crioulo falou, muito se ligaram quando aquele som tocou. Mas quem de verdade que se preocupou? Ainda não dá pra dizer, porque amanhã não chegou. Então desliga o fogão, leite não derramou. Vem, vem, vem, vem com nós. Apesar dos contratempos, viva hoje, amanhã nunca chegou. Tudo na vida é momento, vejo que o vento já levou. Apesar dos contratempos, viva hoje, amanhã nunca chegou. Tudo na vida é momento, vejo que o vento já levou. Já levou.